Mais um preto no hood, old life glass era a esquerda. E camisa 10, descendente de um povo que cortaram as mãos. Pra não morrer de sede, seguravam a água com os pés. Um loop na minha mente, é foda quando sente que semente. Perdido atirando no escuro, policiais, literalmente. Fugindo a tempo desses wannabes, tô hidratando a pele com creme de diz. Se apaixonou pela personagem, muito iludido, casou com a atriz. O cansaço e a bad a dias revezam, ostento marcas de quem se opõe. Cada verso agora tá valendo caro, tô compondo meus freestyle em bitcoins. Focado nisso, não posso parar, aprendi sozinho, é foda falar. De onde nunca receberam um bom conselho, só o conselho tutelar. Eu tô motivado, isso não é fácil, não caio mais neste lularápio. Meu povo há tempos vem matando a fome, dia e noite só lendo o cardápio. Liguei agora, o modo F. Vou pro tudo ou nada, tá ligado, chefe? Disposição, gastar meu réu primário. Vou cancelar algum CPF. Só tão repetindo o que eu já falei. A mais de 100 km, vai faltar freeway. Sabia o que seria quando fosse grande, mas fiquei gigante, agora já nem sei. O crime é fraterno quando o estado não é paterno. A necessidade pede a bolsa, já que não entregaram caderno. A prisão é pra pobre, não paterno. Deus, se nascesse aqui, ia ter vergonha do inferno. ZL é foda, cê já nasce vilão. Batismo aqui, longe de ser cristão. Sentimento de família, mais que quadrilha. Quem compartilha, desce união. Então não se desaponte, se vê um monte de amigos se chamando de irmão. Só falam gíria, ué, tão reclamando do quê? Se depois que os tiras atiram, dizem que não tem nada a dizer. A bala come mais que o homem que não tem nada pra comer. Quer ter segurança aqui, entra no mercado e vai ter um atrás de você, yeah, yeah, yeah. Eu quero meus manos no topo do topo do topo. Quebrada relíquia, fábrica de ouro. Diamante bruto, no jogo, no jogo, no jogo. Se hoje é nós, amanhã pode ser nós de novo. Ó, completa que eu trouxe o Sodex. Completo, complato e complexo. Que o que a polícia faz com a minha raça, eu faço com beat, metralha, digo que é reflexo. Pá, já é natural de mim. É um tique, é um taco, é um tiro no pé. É um clique, um furo no teu boné. É um bique, um base, é minha mulher. Qual dos seis é mesmo livre? Qual dos seis é meu calibre? Qual dos seis que vai na pira de fogo? Qual dos seis que respira, mas não vive? Se o jornal é uma pura. Justiça, vocês estão absolvendo o PM que tá estuprando em viatura. Ressentimento, fazendo minha sorte, estourando caixa e o carro forte ao mesmo tempo. É vaga que carbura. Neurose que não passa, essa brisa que não dura. Faminto, sinto que sempre minto quando digo que tento. Corro nesse labirinto, sempre chego no centro. Da osso, vagabundo, é sem cabimento. Olhar no fundo do olho do seu truta, irmão de coração, e não chegar ali lá dentro. É foda, é foda, é foda, é foda, yeah, yeah. A vida cobre, nem todos que pagam preço morrem tendo o devido valor. Já disseram que o meu som era uma merda, hoje tá circulando, eu joguei merda no ventilador. Com o peso da verdade vão sentir a dor. Palavra de ânimo, energia, pô. Vou deixar vocês em choque, a ressurreição do rap, escrevendo a minha desfibrilador. Não é só pra ter roupa de marca, se eu disparo sem etiqueta, eu deixo marcas na sua roupa. Não vou dar sopa pro azar, e não brinco com a sorte pra não pousar mosca na sopa. Passei pela tormenta, ainda tô ensopado. Meu barco, as velas pro Deus foi assoprado. Na escola da vida, todos são provados. Já fui professor e às vezes aloprado. Põe sua vida na balança, quem sabe o equilíbrio se perdeu em algumas gramas. Na rua das ilusões, todos almejam a calçada da fama. Nem os mais chegados imaginaram onde eu chegaria. Tijolo por tijolo, tipo olaria. Indo bem longe, eu tô em Romaria. Mas vou levar meu bonde igual maçonaria. O napalm tá marcado na história. Eu já deixei meu marco solo. Te oriento pro futuro. Me chamei de Marco Polo. A sobriedade me leva pro inferno. Só quero ficar alto pra alcançar o céu. Liga quem vende uns doce. Aviões de papel. Eu quero meus manos no topo do topo do topo. Quebrada relíquia, fábrica de ouro. Diamante bruto, no jogo, no jogo, no jogo. Se hoje é nós, amanhã pode ser nós de novo. Eu quero meus manos no topo do topo do topo. Quebrada relíquia, fábrica de ouro. Diamante bruto, no jogo, no jogo, no jogo. Se hoje é nós, amanhã pode ser nós de novo. Lembrando dos meus, quando a hora chegar. Mundão que gira, uma hora ele vira pra cá. Subindo montanhas, tô rumo ao topo. vem, sempre corre o dobro. Subindo montanhas, tô rumo ao topo. Pois quem vem de onde eu venho, sempre corre o dobro. Yeah, yeah, yeah, yeah, sempre corre o dobro. Yeah, yeah, yeah, yeah, sempre corre o dobro.